já fui bicho, eu sou uma, sou envolvida pelas guerras que vivi. Eu faço parte do povo que faz parte da terra, que faz parte do reino que não teve começo, que não vai ter fim. Que estou aqui cercada de ouro por todos os lixos, no meio do mato, andando na rua, em cima das nuvens, ouvindo um disco, do lado oculto de todas as luas.